A traição se completa. Num passado distante, uma leva de catalães fugida de perseguições políticas na Espanha estabeleceu-se nas proximidades de Marsella e fundou uma aldeia. Nos lugarejos de apenas uma rua, os descendentes dos primeiros espanhóis ainda mantinham os mesmos costumes trazidos de sua pátria. Uma férrea união entre os membros da vila mantinha o grupo a salvo dos perigos e mazelas que perseguem os que vivem no exílio. Nessa aldeia vivia Mercedes, a bela noiva de Edmund. Quando o jovem capitão chegou, Mercedes atirou-se em seus braços. Três homens estavam do outro lado da rua, sentados ao redor de uma mesa em uma estalagem, e observaram todos cheios de rancor e inveja. Fernand, o primo rejeitado, passava a mão nervosamente no cabo do punhal que sempre trazia na cintura. "Vou matar esse marinheiro antes que consiga casar-se com Mercedes", exclamou cheio de ódio. "Se você o matar, terá o desprezo eterno da bela Mercedes. De nada lhe adiantará esse gesto. Existem outras formas de ganhar o coração de uma donzela, meu impulsivo amigo", disse Caderousse. "E qual seria? Se você tem a fórmula, por que não me diz logo qual é?" Fernand falava quase murmurando, pronunciando cada palavra com dificuldade. "Ora, meu caro, é só afastar o primeiro pretendente do caminho que o lugar no coração da noivinha ficará vago e poderá ser ocupado pelo segundo." Um sorriso cheio de mistério bailou nos lábios do patife. "Acho que tem a solução para esse caso", disse Danglars, que já vinha arquitetando um plano contra o jovem capitão. "Sabemos que Dante andou visitando Napoleão, o imperador deposto, um crime que nosso amado rei certamente não perdoará. Basta enviar uma carta anônima ao procurador do rei e ele fará o resto", completou Caderousse. Depois virou-se para o dono da estalagem e pediu: "Traga-me papel e tinta." Danglars fingiu-se ser contra o plano. "Denunciar um companheiro do mar é vergonhoso. Não farei isso nunca." "Eu faço", quase gritou Fernand, que não podia conter a terrível paixão que torturava seu coração. Caderousse escreveu um bilhete que depois amassou e jogou em um canto da sala, gesto que foi seguido atentamente por Fernand. "Ora, ora, meu caro Fernand, estamos falando apenas na possibilidade. Ninguém está propondo denunciar Dante." Os três continuaram a beber, cada um remoendo suas frustrações, até que Caderousse e Danglars partiram, deixando Fernand um tanto embriagado, debruçado sobre a mesa. Assim que ficou só, Fernand apressou-se a pegar o bilhete escrito por Caderousse. Desamassou-o sobre a perna, leu o conteúdo e guardou-o no bolso da jaqueta. O bilhete dizia o seguinte: "Um amigo do rei informa o procurador de Marsella que o imediato do navio faraó, Edmond Dante, acaba de chegar da ilha de Elba, de onde trouxe uma carta de Napoleão Bonaparte destinada a algum conspirador de Paris. Assinado, um fiel amigo do rei Luís XVIII. Fernand apressou-se a fazer chegar a infame denúncia às mãos da autoridade máxima de Marsella. Assim se consumava a traição dos três invejosos inimigos de Dante.